Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta terça-feira, 26 de novembro, em segunda discussão, o projeto de lei 1621 de 2012, que autoriza o parcelamento em até 3 vezes das taxas referentes à emissão da Carteira Nacional de Habilitação, emitida pelo DETRAN. A proposta é do deputado Roberto Dinamite, do PMDB, que quer facilitar a obtenção do documento por pessoas com baixo poder aquisitivo ou desempregados. Muitos dos profissionais que gostariam de estar trabalhando, pessoalmente, dentro desse setor, ele se vê impossibilitado em razão disso. Então, acho que é um mecanismo que vai proporcionar, principalmente a quem está tirando a sua primeira carteira, né, e que busca um emprego, parcelar essa quantia e com isso poder ter a sua carteira na mão e com o direito de buscar aquilo que lhe é também de direito, que é o trabalho de uma forma honesta. O projeto vai para o governador Sérgio Cabral, que terá 15 dias úteis para sancionar ou vetar a lei. Reportagem Ronaldo Ribeiro.